Possível para 3510, Whisky Oscar Uniforme, ingresso no corredor Caixa Pregos após Veracruz. E reportando para o início da descida, 1510. Afirmativo, 3510, passará em direção para a descida. Então, 273, redução para 2109-210. 2109, vou no 273. 567, passando no nível 150, chame o centro Recife, a frequência 13325, alterna 128.8. 3325-288, dá 3567. Tem um ponto de espera, tá 3695. Manda 234, tá 110 formação Tango para Recife. Autorização nível de voo 370. Azul 4234, Recife aprovado nível 370, via Peruísque 58. Decolada pista 1-0, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5461 no controle Salvador 119.35. Então autorizou Recife, nível 2370, vai decolada 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, 5461, transponder 1935, controle. Azul 4234, cotejamento correto, ajuste agora 1-0, reporte pronto. Piano 00, reporta pronto, Azul 4234. O Guardião 05 não tem a sua posição no radar. Informe quando próximo aí a rotatória aí de cima em filhas. Afirmativo, é o 01. Reporte quando próximo aí da rotatória, porque eu sou sem indicação. Tá, 3695, autorizado a linha e manter. Alinha e manter, 3695. Gol 9232, no solo 59, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direito 3695, autorizado a decolar, 100 graus, 119. Olha, de decolagem, 0-1, no chame torre, no noite, pessoal, meia. O Gol, 1273, assuma a navegação para Odidona, desça para 3.000 pés, com 1.010. Para Odidona, 3.000 pés, 1.010, 1273. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, chame final de 4 milhas. Chamará 4 milhas, Guardião. Bônus 567, informação em curso agora em uniforme, copia. Copia, Bônus 567. Voo no 567, Brasília aprovado nível 360, via perfil 17. Decola da pista 10, perfil da gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5466, controle Salvador 119.35. Autorizado Brasília 360, perfil 17. Decola da 10, curva à direita, gole ofito. Senhora transponder 5466. De controle 119.35. Voo no 567, cotejamento correto, chama e pronto. Voo no 567. Ainda 4 milhas de Simbra. Estou atualizando o Guardião Pouso sem interferir. O Guardião também pode ser pessoal. Voo pairado na cabeceira, não consegue. 6722, Galeão aprovado, nível 340, via Peruíque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5455, controle Salvador 119.35. Ciente, Bravo que Luiz, reporte na rotatória. Rotatória na rotatória, Bravo que Luiz. Controle Delta 3695, referência possível válida. 3695, pode voar da El. Plano da El, referência 3695. 5455, obrigado. 6722, cotejamento correto, chame pronto. Chamar a pronto, obrigado. 6722. Boa tarde, voo no 601. Boa tarde, voo no 601, informação em curso em uniforme, copia. Copia. Voo no 601, Galeão aprovado nível 340, rota via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto, Bidev, com curva à direita. Transponder 5464, controle Salvador 119.35. Boa tarde. Informação de tráfego. Helicóptero da Polícia Militar ao norte de Salvador, aproximando para o hangar da polícia, que fica próximo à cabeceira no 7, sem interferir com seu pouso. Está livre pouso no 602? Autorizado pouso, 100 graus, 12 nós. Está ciente do tráfego? Ah, ciente do tráfego, autorizado pouso, vou 602. Não à vista. Positivo. Gol no 601, no cotejamento correto, chame pronto. Guardião 01, chame no solo controlado. Afirma. Solo controlado, Guardião. No solo 04, frequência livre, Guardião 01. Grato, Padre. Boa. Afirma. Torre no 2.6, tenha uma boa tarde. Meia, boa. Livre LS, forma estabilizada, 3894. Livre LS, forma estabilizada, tá, 3894. Fala, Salvador, 4234, azul. Azul 4234, prossiga. Reboque e acionamento, posição 2. Correção, posição 9, posição 9. Ok, ciente, livre pushback acionamento, chame para o táxi, azul 4234. Livre push acionamento, chama táxi, 4234. Chame na final da 17, papapapá, Alfa Tango Serra. Serra. Salvador, boa tarde, gol 9059, autorização. São Paulo, Congonhas, tem informação aqui na posição 5. Pés em descida para 1500 pés, passando através sul de Veracruz. Oh, adoro, 9, São Paulo aprovado nível 400, rota Brídia Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Tive, direto Pirassununga. Decolada pista no zero, perfil da Dael, Leda, após direto, posição Bridge, curva direita após a decolagem. Transponder 5476, controle Salvador 119.35. Pisado São Paulo Congonhas, 400. Rota, Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Pirassununga. Decolada 1-0, a saída Dael, Leda, Bridge, com curva direita após. Acionar 5476, controle de saída 1935. É o gol 9059. Gol 9059, cotejamento correto, chame pronto. Valeu. 120 graus, 09 nós. Autorizado, pouso na 10, 273. 1288, 3695. 06, libera direita, solo 121, decimal 9. 219. O Ciente, forme Paripa, ingressando no Interlagos, Whisky, Austin Ford. Informe, passará. Ô, Juliette, Quebec, que luz está pronto para iniciar lançamento? Ciente, visual com Whisky, Austin Ford, livre lançamento, Juliette, Quebec, se não houver impedimento. Ah, tranquilo, estamos em 3897, informação em curso agora é a Uniforme, copia? Da 3897, Guarulhos aprovado nível 340, rota via Peruísque 50. Decola da pista no zero, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5471, no controle Salvador 119.35. Autorizado Guarulhos, não, 340, via Peruísque 1, decolando 1-0, Dael Leda, após de leve, a curva direita, o 4-4-7-1. São 3897, cotejamento correto, chame pronto. Solo Azul 4234, ponto táxi 80 a bordo, 325, Marcel alternativo. Cliente Azul 4234, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre 1-8-6. Ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Taxi autorizado 1010, via Juliette Alfa, quando pronto, ponto espera, vai chamar a torre 286 Azul, 4234, obrigado, bom trabalho. Fala Salvador, boa tarde, Gono 273, livrou na sexta. Boa tarde, Gono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 273. Gono 602, tem passagem ao Embraer da Azul, após ingresso a Juliette, portão 08. Ingressando Juliette 08, gol no 602. Gol no 602, de passagem ao Embraer da Azul, ok? Ah, vai deixar passar o Azul. O 4234, caso o senhor não consiga prosseguir com segurança via Juliette, está livre via Índia para o ponto de espera, ok? Prosseguir via Juliette sem problema nenhum. Juliette, agiliza para o gol ingressar no pátio, prossegue via alta. Chama a torre quando pronto, azul 4234. Salvador, boa tarde, já está 3894, passou externo, baixado e travado, visual. Boa tarde. Autorizado pouso, pista 10, 1-0 graus, 1-1 nosso. Autorizado pouso na 1-0, TAM 3894. Papapá, Alfa Tango Sierra no solo 1-1, autorizado 180 graus backtrack, libera a primeira esquerda para Baeté. Bate 4, gente. Autorizado, chame liberado. Sabe me informar se o Índia Papa Oscar já regressou de Cairo? Mudança de frequência, o Junete, Quebec Kilo. Até mais, Quebec Kilo. Tudo bem. Tá bem? Ok. Torre 4234, posso esperar o ponto 0. Mantenha o ponto de espera azul 4234. Acusa avistando Airbus da Tana final. Mantenha a guarda do Zorá. Gente, vai aguardar mais 3 minutinhos. Vai pedir novamente. Ok, gente, chame para o novo pushback 6722. Controle o India Mike Alpha, firmando o Whiskey de Forte. Facilidade para a rotatória da presente? Autorizado o Whiskey Oscar de Forte. Vai da rotatória, Whiskey Oscar de Forte, agradeço. Bravo, filho Whiskey Visual 417. Afirmativo. Torre no noite, sessão 6, boa noite. 6-8-6, boa noite. Cristina, agora tem 6-8-6, grato. Whisky Oscar Uniforme, mantenha UNO 500 pés, informa o tráfego em sentido contrário a UNO 00 pés, aproximadamente 9 milhas na sua posição de 12 horas, seguindo para a rotatória. Chame final de 7 milhas para UNO 7. Ok, eu chamarei a final de 7 milhas UNO 7, Whisky Oscar Uniforme. Total 3294. Rotatório, Bravo Kilo Whisky, na prova rotatória, visual com campo. 2-2, livre, chame para o táxi. Livre, chamar o táxi, web, essa vez. 1-0 graus, 1-0 nosso. Isso, lá no corpo, 2-3-4. Passar para o solo, 3-8-9-4. No solo, 1-4, liberou a direita, solo 1-2-1-9, está 3-8-9-4. 2-1-9, boa noite. Boa noite. Controle do rotatório, Bravo Kilo Whisky, se encontra na rotatória, visual com campo. Autorizado, interceptar final da ONU 7, Papa Tango, Bravo Kilo Whisky. Autorizado, final da ONU 7, o Bravo Kilo Cliente, Alfa Tango Sierra, boa tarde. Azul 4234, decola azul 15, chama o controle. Controle 1935, boa. noite, boa tarde, 11, 4234. 4234, contato radar Subol 370, saída PUCA. 370 na PUCA, solicito 35 final. 35 rumo final, ok, vou botar na concentra aqui. Polo Bravo, Kilo Whisky no final das 3 milhas da 1-7. Autorizado pouso na 1-7, 1-0 graus, 1-0 nós. Papatango Bravo, Kilo Whisky. Livre pouso, Bravo, Kilo Whisky. Obrigado. Whisky Oscar uniforme, visual com a pista e com o tráfego Bravo, Kilo Whisky, 4 milhas à frente. Quiosque uniforme, Salvador. Patango, uísque, quiosque uniforme, Salvador. Controle ao azul 4234. Podemos voar aqui 2 milhas à direita da aerovia aqui no litoral por enquanto? Deve dizer, comandante, após voa Jamo. Após Jamo, muito obrigado. Confirme. Confirme para a torre. Isso que eu acho que uniforme aguarde pista livre. Negativo. Boa tarde, voo número 01, no livre, chame para o táxi. Isso, lá, táxi, voo número 01. Salvador, gol 9059, pushback acionamento na posição 5. Gol 9059, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Valeu, 9059. Webjet 6722, pronto para o táxi, estamos com 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com fins. Gente, Web 6722, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá torre no 86, ajuste no 0, 10, bom voo. Gente, Índia e Alfa, quando pronto com a torre 186, o ajuste 10, 6722. Tá 3897, livre chame para o táxi. Pouso no 7, Luiz, que eu acho que eu informo. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6722. Pronto no ponto de espera da pista no zero. Então, autorizado decolar, pista no zero, 1-0 graus, 1-1-9. Webjet 6722. 6722, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. 601, táxi via Juliette Alfa, hotel, ponto de espera, pista no zero, quando lá a torre no 86, ajuste no 010. Observe o pushback da aeronave da companhia frente após a mesma livrar o caminho, tá livre o táxi. controlador. Alô, aos 2-1, qual o local de estacionamento? Livre táxi até a aérea, está. Boa tarde. E Luiz, que livre táxi, chame liberando. Livre táxi, chamará liberando, obrigado por isso. 234, chame Recife, 12685. 2685, boa noite, bom fim de semana, amigo. Polo Salvador, gol 9231. Informação e informa, autorização, Congonha. 9231, copia. Prossiga. Gol 9231, São Paulo aprovado, nível 400. Rota, bridge, up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Pirassununga, DCT. Decola da pista 1-0, perfil da Dael, Leda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5502, controle 199.35. Autorizado para Congonhas, nível 400. Decolando da 1-0, Dael, Leda, direto bridge, após Upper Zulu 1-6, BHZ, direto Trive, direto para Sunga DCT. 5502-119.35. Gol 9231, no cotejamento correto, chame e pronto. Cortaremos. Salvo, tá no vertical 1567-11, with information, Sierra. Do crash clearance do Lima, Papa, Papa, transport level 3-5. Ok, information, uniform, stand by, HC clearance, Portugal 156. Uniform information, ok, stand by. Standing by and looking for uniform, Portugal 156. Para o táxi, gol 9059. 4 horas 57, confis com 06, Roberto. No Bravo, que 1-0, quando lá a torre no 86, ajuste no 0-1-0, bom voo. Positivo. O 9059. Solo Salvador, é o TAN 3897, está com 187 a bordo, com 0408, alterando o galeão. Está pronto o contato do TAN 3897. Tá 3897, confirme só o POB. 187, a bordo. Gente, tá 3897, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre no 86, ajuste 1-0-1-0, bom voo. Tá ciente, 1-0-1-0, Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera, 86. Bom dia, bom serviço, tá 3897. Alô, Salvador, gol no 567, posição 4, pushback acionamento. Gol no 567, livre pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, gol no 567. Ah, pode gol 1567, fui na... via licença, mas em direção. Roger, Portugal 156, stand by HC clearance, 1 minute, please. Stand by, pode gol 1567. Salvador, boa noite, gol 9059, ponto de espera, 90, tá pronto. Mantém o ponto de espera. 9059. Gente, é autorizado decolar, 190 graus, 09 nós. É Portugal 156, ready to copy. Ready to copy, Portugal 156, é Portugal 156, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 350, via Peru East 50, Mike, Sierra, Sierra.